regulamento. Tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar: já que você não vai passar, sou eu quem manda o céu derramar chuva, mando o dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu quem quebra lance e corta os laços para o meu povo livrar. Que você tem dono. Se for preciso, eu entro nessa guerra e provo que você.